chegamos ao sétimo episódio desse Falando no Diabo, com um tema que a gente dá aquela dica desde o primeiro episódio, quando a gente começou a reclamar do subtítulo do Suspiria, que é a Dança do Medo, pra quem não sabe. É, são os títulos ruins de filmes de terror, naquela tradução de lambança que costuma ser feita pra língua portuguesa. Trouxemos várias indicações hoje. E quem tá aqui comigo, então, é o Felipe. Oi, Felipe, boa noite. Olá, boa noite, infernautas. Tô também com a Luana, oi, Lu. Oi, infernautas. E com o Ivo, oi, Ivo. Olá, infernautas. E aproveitando o Ivo aqui, eu queria pedir para que você explicasse pra gente o que acontece com essa tradução ruim de filmes estrangeiros para nossa língua. Como surgem esses títulos, Ivo? É, na verdade, assim, não sei nem dizer se é como surgiu, né? Mas o que a gente vê são... é questão de distribuidoras usarem essa questão da tradução como marketing para distribuição, para chamar a atenção. Então, um exemplo que a gente pode dar de um filme que a gente vai citar sobre o título dele é o título original dele é o Shaun of the Dead, né, que e foi traduzido como Todo Mundo Quase Morto. Uhum. Né, que foi numa época de que houve o lançamento das paródias dos filmes de terror, que era Todo Mundo em Pânico. Dos slashers, assim, que eles pegavam vários filmes de terror e faziam paródias, principalmente do filme Pânico. Uhum. E foi uma franquia que rendeu várias continuações. E como aquela franquia, ela deu muito certo no Brasil, ela vendeu muito, né, a distribuidora olhou e falou, cara, tipo assim, eles devem analisar, é um filme de terror, é uma comédia satirizando filmes de terror. Então vamos pegar nessa onda e vamos pôr o nome Todo Mundo Quase Morto, assim. Assim, imagino... Assim a gente deu uma pesquisada, deu uma olhada, né? Entendeu que tudo é uma questão de marketing. É, chamar a atenção, tentar chamar o público para aquele filme. Só que muitas vezes fica uma coisa... às vezes funciona, às vezes são traduções que podem não ser literais, mas que funcionam, chamam a atenção. Eu vou dar um exemplo aqui de um filme antigo, que é o Massacre da Serra Elétrica, né, que, né, não tem serra elétrica no filme, enfim. Tem uma motosserra, né, mas assim, é um detalhe, mas é um nome que funciona muito, entendeu? Um nome que é legal, um nome que soa legal, assim. Sim. Mas eu acho que é o contrário do Todo Mundo Quase Morto, assim, ele dá aquele tom de... telão ao filme, assim, que não é, entendeu? O filme, ele é uma comédia, ele é uma vertente diferente da franquia do Todo Mundo em Pânico. Uhum. Ele é uma comédia que, não é uma comédia que satiriza, é uma comédia que homenageia. Então, por isso, a gente entende, né, não só a gente, mas a maioria dos fãs que conhecem o cinema de terror, entende que é um nome bem... eu ia falar um nome aqui, mas eu não vou falar, que é meio é pesado, mas é um nome bem ruim. É um nome bem ruim, assim, porque não condiz com o filme, não condiz com o negócio, é um nome, eu acho que até desrespeita, assim, o filme, enfim. Eu imagino que é isso. Resumindo, estratégia de marketing pra vender. É engraçado porque, pegando carona nessa fala do Ivo, eu imagino assim, chegou o filme, aí uma reunião, eu nem sei se é assim, se acontece, posso estar falando aqui uma grande bobagem, mas eu imagino uma reunião assim com a galera lá da distribuidora, dizendo, tá, como é que a gente vai botar esse nome desse filme? Ah, vamos ver o que é que tá em alta no mercado dentro desse gênero. Porque, por exemplo, ali na década de 80, vamos lembrar que A Hora do Pesadelo faz sucesso e aí começa a surgir um monte de filme que vira a hora de alguma coisa. Então vai ter A Hora das Criaturas, A Hora do Lobisomem, isso. A Hora do Terror. E assim, você vai pegar os títulos originais, nenhum tem hora de nada. Nem A Hora do Pesadelo tem hora. É, Nightmares on Elm Street, né? Exato. Mas assim, Pesadelo, A Hora do Pesadelo funciona. Sim. É um nome que funciona, entendeu? É um nome, eu digo assim, que vende legal. Só que como você falou, o monte de A Hora que apareceu, entendeu? Uhum. Aí é complicado. Aí tipo assim, é uma onda que o pessoal pega e que acaba, tipo, sei lá, ficam aparecendo. Às vezes existem filmes legais nesse meio termo aí, que às vezes a pessoa fica assim, é mais um filme daquela modinha ali, é ruim, e acaba não funcionando. Uhum. O Todo Mundo Quase em Pânico talvez funciona, entendeu? Todo Mundo Quase em Pânico. Funciona, né? Qual é o nome em inglês dessa franquia? O qual é? É Scary Movie. Scary Movies, entendeu? Tipo... É. Scary Movies, mas eu imagino assim. Que essa galera, quando vai traduzir também, talvez eles... Aquelas vão tentando dar uma desculpa pra esse povo, não sei se é assim que acontece também. Talvez eles não tenham tantas informações, né? Tipo assim, tem estratégia de venda, precisa vender, mas aí você não viu o filme ainda, só tem uma sinopse ali vagabunda, que você não sabe direito o que vai se passa nesse filme. Tem o título original, você podia tentar traduzir, mas aí também, cadê a graça, né? Você tem que se divertir trabalhando, né, pô? Pra que você... É muito assim, pensamento de sessão da tarde, pode zoar. É muito pensamento de sessão da tarde, porque... Sabe aquele cara que vai apresentar a sessão da tarde, que vai falar do filme? Uma turma do barulho, aprontando altas confusões, assim... Sim. Então os nomes acabam suando meio essas coisas assim, entendeu? Chamativas, mas como eu disse assim, bem bosta. Sim, mas acabam ficando uma merda assim, muitos deles. É, sim. Felipe, você ia falar alguma coisa? Não, só pra completar, porque assim, nós estamos ainda falando de... Ah, existe um filme, o Shaun of the Dead, que vira Todo Mundo Quase Morto. A Hora do Pesadelo, Nightmare on Elm Street, ok. Só que, por exemplo, no caso, às vezes você ainda vai ter um fator que vai piorar ainda mais essa situação, que é quando você vai ter um filme que tem um título... E esse filme ganha uma sequência e ou eles fazem um novo título que não tem nada a ver com o primeiro na tradução, o que gera uma confusão cronológica no filme. Ou então, o que pra mim é uma coisa incrível, é quando você faz uma série, né? Parte 1, parte 2, parte 3... E aí você chega aqui no Brasil e cada parte tem um título completamente diferente. Você não consegue nem identificar que estamos falando da mesma série. Ou de filmes da mesma franquia. Então, às vezes, esse problema, ele não é só de... não passa a ideia geral do filme ou é um título bobo. Não, às vezes ele destrói toda uma lógica de até entendimento. Esse aqui é o filme 3, esse aqui é o filme 4. Não, alguns filmes, inclusive, chegam pra confundir completamente quem tá assistindo. Sim. E aqueles casos que é o contrário, que é um filme que não tem nada a ver e eles lançam como se fosse uma sequência. Exato. Tem isso também. Tem esse caso, isso também é muito bizarro, cara. O Marcelo não tá aqui hoje, mas ele deu. Ele indicou uma franquia pra gente, né? Exato. É a Wrong Turn, que começou com o Coelho na Floresta. Né? Nossa, essa foi uma lambança, gente. É uma lambança geral. Porque começa com Pânico na Floresta e cada filme seguinte tem um título diferente. E o pior é que aí saiu, ok, Wrong Turn, Pânico na Floresta. Ruim, mas beleza, tá lá. Okay, daí depois tá lá. Saiu um filme chamado Timber Falls, que não tem nada a ver com o Wrong Turn, e saiu aqui como Pânico na Floresta 2. Só que aí depois saiu o Wrong Turn 2, que aí foi, foi batizado de Floresta do Mal aqui. Né? Então... aí virou a bagunça. Ah, eu adoro isso, gente. Eu fico imaginando. Essa galera deve ser muito zoeira. Eles devem ficar numa sala falando como que a gente vai sacanear este filme hoje? Fazendo uma risadinha maléfica, sabe? Eu imaginei eles escrevendo assim, vamos jogar palavras-chave no quadro, vamos lá. Wrong Turn, vamos lá, floresta. A floresta é do quê? Ah, a floresta ela é maldita. Não, a floresta ela é do mal. Não, tem pânico na floresta. Não, vamos botar então um subtítulo. Floresta do Mal, a maldição. Floresta do Mal, Melhorar bem, ressurreição. Né? E por aí vai. Eu achei engraçado que o 4... saiu como Pânico na Neve. E existe um outro filme que se chama Pânico na Neve, que é o What Frozen, não a animação. Aquele que um pessoal fica preso num teleférico, sabe? Sim, sim, sim. Esse é Pânico na Neve também, não tem nada a ver com Wrong Turn, não tem nada a ver com o outro. Mas olha a lógica, floresta, então nevou, então não é mais pânico na floresta, é pânico na neve, porque nevou. Agora gente, já eu sei do que a gente tá reclamando, tudo faz sentido aqui. É, sabe, tem uma lógica cristalina e a gente que tá não enxergando. Ó, eu queria até fazer um apelo aqui, você que está ouvindo esse podcast... Se você já trabalhou. Manda com explicação isso, pra gente. Traduções de filme. Ou se você traduz filme hoje em dia, deixa comentários aqui. Explica pra gente sobre esse fenômeno. Me fala onde você habita. Não, eu quero saber como são as reuniões pra. Por exemplo, se forem lançar o Wrong Turn também. 5, como é que vai ser essa reunião pra chegar num título? Tem outro filme da década de 80 também que é uma confusão de título, que é o Slumber Party Massacre. Ah, isso é uma bagunça. É uma bagunça que aqui foi lançado o 2 antes do 1. Então o 2 é o massacre. Eu nem lembro como é. E que é um filme divertidíssimo, principalmente o 2. O cara tem uma guitarra com uma furadeira, uma broca que sai matando todo mundo. Mas ele veio também completamente fora de cronologia. E aí os títulos também. Um mais confuso do que o outro. É, o primeiro ficou só como um massacre, foi isso? Ah, eu não lembro. Eu já escrevi um artigo pro Boca sobre o 2, que eu gosto muito. Aí eu lembro que na época eu fiz uma pesquisa. Uhum. E aí eu lembro disso, que o 2 foi lançado antes do 1. Então, por isso que o 2, na tradução aqui pro Brasil, não teve o 2. Só que aí depois o 1 chegou. Uma confusão, uma bagunça. E pior quando o filme não tem dois títulos brasileiros, né? Vamos lá, nosso querido Evil Dead. Que já foi Uma Noite Alucinante, já foi A Morte do Demônio. É, o primeiro é A Morte do Demônio. Aí o segundo é Uma Noite Alucinante 2. É. quem viu? Alguém não viu? Sei. Ninguém viu. Ninguém viu. E fora que Uma Noite Alucinante, gente. Você já viu também? Olha pra você ver. Uma Noite Alucinante. Isso não é nome de filme parece, pornô. Isso parece. Gente. É pornô. É por... Na verdade, isso é Uma Noite Alucinante. Isso é nome de pornô soft, aquele pornô leve. E o primeiro já começou como uma tradução que tentou ser literal, mas foi errada, né? Tentaram traduzir Evil Dead como A Morte do Demônio e não era, né? Mas ficou sonoro, pelo menos. Eu gosto de A Morte do Demônio. Eu acho menos ruim do que Uma Noite Alucinante 2. Sim. É, Uma Noite Alucinante 2 é muito ruim. Não, sim. E tem o 3, né? A Noite Alucinante 3, né? Que o Evil Dead 3 foi lançado como Noite Alucinante 3. Uhum. O Army of the Darkness. O que pra piorar, tem a capa lá, o Bruce Campbell com a camisa aberta, assim, parece, literalmente um filme pornô. Uma mulher no pé dele, assim, com decotão. Ah, mas eu acho, se eu não tô enganado, que esse cartaz do Army of the Darkness, da Morte Alucinante 3, Uma Noite Alucinante 3, é uma sátira ao cartaz de Férias Frustradas 2. Isso. Uma coisa assim. Ah, sim. Olha aí. Sim, é parecido. Tem sentido. Ai, gente. Mas eu adoro o do medo. Nossa, que eles colocaram BR. What the hell? Mano, o que você tá pensando na sua vida? Nem tem outro ponto no meio do ponto. O inglês é fear, .com, coloca porra, né? Do outro ponto ali, mas não. Ele, o nome é dele em inglês é fear.com. É, ué. Sim. E tudo bem, a gente aceitaria um medo.com, eu acho, né? Medo.com, só que eles colocam medo.com.br, cara. É. Ai, what the hell, mano? O que você tá pensando na sua vida? O domínio brasileiro. Pois é. Mas você vê que é uma pessoa que se esforçou. Ela queria dar uma brasileirada no negócio. Disse, não, será que alguém entrou nesse site? Entendeu? Sem colocar o ponto? Pra ficar massa. Alguém tentou, assim? É porque ele não tem um ponto depois do com, né, cara? Ah, eu vou tentar agora. É com BR, não tem nenhum ponto, cara. Pra ficar real. Olha, eu tentei escrever, o Google me corrigiu falando que eu tenho que pôr outro ponto. Então, assim, não dá. Ai, maravilha. Ó, um dos meus filmes favoritos dos últimos tempos, assim, é o Train to Busan. Lu, você que gosta de filmes asiáticos, deve ter assistido. Ai, sim. É fantástico esse filme. Maravilhoso. Mas, né, gente, chegou aqui muito. Como invasão mais zumbi. Não consigo usar esse título sempre que eu vou escrever alguma notícia sobre. Não consigo, porque... Pode ser qualquer filme de zumbi. Não tem nada que diz que é o Train to Busan, sabe? Gente, e a tradução literal, Trem Até para Busan? Até os americanos traduziram, porque o nome original em coreano é Trem para Busan. E em inglês ficou Trem para Busan. E americano costuma ser mais chato com essas coisas. Sim. Né? E ficou. Então eu acho que super poderia ter ficado com o título original. Por quê? Porque o trem tá indo pra Busan e é num trem. Então faz mais sentido, entendeu? Do que invasão mas aí zumbi, eu acho que a gente genérico. Volta pra a fala original do Ivo. É justamente, se eu colocar um título muito específico, Ivo, será que as pessoas vão ter interesse? Não, vamos botar então um título bem genérico, porque a galera gosta de zumbi. Então bota que é invasão zumbi, que o povo vai, né, vai consumir. Se botar vão pensar que é filme cabeça, que é filme... asiático, é filme pra... Não, eu quero zumbi comendo o povo. E tem bastante zumbi comendo gente pra caramba. Só que o título, né, ele tem uma função. Veja, o título é uma coisa muito importante em uma obra. Eu queria agora defender a coisa do título. Por exemplo, eu sou jornalista e eu digo, fazer título é uma coisa difícil. Eu tenho dificuldade em fazer título das minhas matérias. Dos meus livros, nenhum título fui eu que dei para os livros, porque eu não sei criar bons títulos. Eu olho para o título e digo, nossa, esse título é péssimo. Aí eu olho para uma pessoa, um amigo, e digo, a história é sobre isso. Qual o título tu dá? A pessoa, pronto. Então sai o título, é a pessoa que dá, não sou eu. Porque é difícil dar um bom título. E um bom eu também, como eu escrevo roteiro, às vezes eu escrevo o roteiro inteiro e o título vem depois. Então, assim, é difícil, a gente sabe que é difícil. Não é fácil. Não é fácil. Mas, assim, não significa que é pra fazer qualquer coisa. Assim, não é pra fazer Uma Noite Alucinante 2, né? Que... Exatamente. Não, eu fico pensando que o cara, esse cara que traduziu assim, ele deve acreditar que ele viu Uma Noite Alucinante 1. Né? Tipo assim, é porque no nome inglês tava lá Evil Dead 2, né? Então ele deve ter visto o 2 lá, falou, vou colocar o 3. Talvez Uma Noite você não viu, realmente de repente, seja um pornô. Acho que a gente tem que dar uma pesquisada, eu acho, porque é importante. Será que existe Uma Noite Alucinante 1? Isso, gente, pelo amor de Deus. Porque é inexplicável. We'll be right back. Mas qual vocês acham, eu queria a opinião de cada um, sobre o pior título, assim? Se foi algum que a gente... Se a gente ainda não falou aqui. É, olha, vocês têm, tipo, um favorito? Olha, eu de pior. Porque eu acho que o problema é que, às vezes, alguns títulos originais, eles têm uma particularidade, certo? Eles não estão ali de qualquer jeito. Eles têm a ver com a história. E aí, quando se traduz, eu acho que se perde um pouco disso. É, por exemplo, tem um filme aqui... Eu estou, inclusive, procurando para dar o título correto dele. É, pronto, achei. Existe um filme de 1988 que é chamado Hollywood Chainsaw Hookers. E é como se fosse as prostitutas da motosserra de Hollywood. Que é um filme bem B, inclusive com o Gunnar Hansen, a Linnea Quigley. Um filme divertidíssimo. E sensacional. E quando ele foi lançado no Brasil, ele foi lançado como O Massacre da Serra Elétrica 3. Aquela ideia de você jogar um título como se o filme fosse de uma franquia, que não é. Esse filme não tem nada a ver com a obra lá do Toby Hooper, com a franquia, nada. E aí você pega um título que tira sarro do próprio filme, o Hollywood Chainsaw Hookers, as prostitutas com motosserras em Hollywood, pra jogar como se fizesse parte de... Então isso eu acho desrespeitoso, porque eu acho que se bota um título por botar, querendo tirar proveito disso, e na verdade você cria essa grande bagunça. Então nem é o pior dos piores, mas assim, é um caso que eu lembro que eu fiquei muito decepcionado, porque quando eu fui assistir, eu vi, o Massacre da Serra Elétrica 3, ok, vou ver. E eu assisti e fiz, meu Deus, o que é isso? Que... Sabe... Aí depois eu fui entender o que era. Então minha escolha vai ser esse. Acho que foi uma boa escolha. E você, Lu? Ai, gente, é tanta coisa ruim, né? Eu nem sei. Tô olhando aqui nas minhas várias listas de filmes com nomes ruins. Mas eu acho... Ah, cara, eu vou falar de um mais atualzinho que tá aqui numa das nossas listas, que eu detestei o título, que é o Sim. Corrente do Mal, que é o It Follows. Porque, mano, Corrente do Mal é muito... Primeiro que tem milhões corrente de filmes com bem. Nome Corrente tem, alguma coisa. Tem, tava pensando nisso. Eu sempre penso no Corrente do Bem. É, tem várias correntes aí, filho. Pois é, então. E não é essa... O que mais me decepciona nesse título é que a essência desse filme isso. É o lance do It Follows, entendeu? Que é isso que passa o filme inteiro e é isso que ele deixa pra você no final. Então não é uma corrente do mal. É uma coisa que te segue. Então não é um título nem que traduz a essência da obra, sabe? Sei lá, eu acho... É, assim, porque como o Felipe falou, acho desrespeitoso também. Mas é justamente não isso. O título, ele é pensado pra dialogar com a obra. Aí eu vou lembrar agora de um outro filme que eu gosto muito. E que eu nem acho que o título brasileiro seja ruim. Mas eu acho que ele não segue o que a proposta do filme, que é o Quadrilha de Sádicos. Quadrilha de Sádicos, o título original é The Hills Have Eyes, que é As Colinas Têm Olhos. Uhum. E que é um título que, poxa, tem tudo a ver com o filme. A família tá lá, presa, cercada por colinas, e tem pessoas nas colinas que estão observando eles. Isso é uma coisa assustadora, é muito mais do que a Quadrilha de Sádicos. É um bando de... Sabe como tanto filme genérico existe? Tudo bem, ele veio antes de muitos filmes, ele é lá do comecinho da década de 70... Mas, poxa, as colinas têm olhos, as montanhas têm olhos, alguma coisa assim. E, poxa, que eu acho que tem tudo a ver também com a essência do filme. Quando você joga Quadrilha de Sádicos, é uma quadrilha de sádicos, que pode ser de qualquer canto. Pode ser uma quadrilha de sádicos de Nova York, de Los Angeles, do México. Não, mas aí, sabe, eu acho também que perde um pouco essa essência. Sim. E você tem um favorito? Eu tinha falado aqui que era o que eu mais odeio é o Todo Mundo Quase Morto, assim. Uhum. Porque o Shaun of the Dead, né, que é o nome, Shaun é o personagem, ele faz uma referência direta remeta aos filmes do Romero, né? Day of the Dead. Sim. Né? Land of the Dead. Então, Shaun of the Dead é uma referência direta aos filmes do Romero. E como disse o Felipe aí, perde totalmente a essência do filme. Talvez o Shaun dos Mortos não ficasse legal a tradução. Mas podia fazer alguma coisa que referenciasse algum filme do Romero. Assim, não vou eu dar o nome aqui, porque não sei. Mas assim, talvez alguma coisa que funcionasse, a pessoa entendesse que aquele título daquele filme faz uma referência a uma obra do Romero. Claro. Do George Romero, que é justamente a homenagem do filme que ele faz. E colocaram todo mundo quase morto. Então esse é o que eu atualmente mais detesto. Atualmente eu mais detesto o Suspiro e a Dança do Medo, mas o Todo Mundo Quase Morto, realmente, ele, eu acho muito ridículo. A gente vai chegar nos subtítulos daqui a pouco também. Me dói muito toda a trilogia, né, da Cornetto Trilogy, que tem o Todo Mundo Quase Morto. Depois saiu o Hot Fuzz, que foi traduzido como Chumbo Grosso. Como que se traduziria Hot Fuzz? Tipo, é uma expressão? Eu não sei. Chumbo Grosso também fica muito, sei lá. Estranho, né? E o outro que é o Heróis da Ressaca. Heróis de Ressaca, que era The World's End. Ok, não sei se chamar de O Fim do Mundo... É porque faz referência a um bar, né, no filme, que se chama O Fim do Mundo. Mas Heróis de Ressaca também não diz nada. Eles não estão de ressaca, eles estão constantemente bebendo. Eles não chegaram no estágio da ressaca aí. É verdade. Agora, Hot Fuzz, eu realmente não sei. Queria interromper aqui, que foi um que o Marcelo citou também. É. Que eu acho que é muito interessante, que é um filme espanhol... que ele foi traduzido aqui como Roma Santa, A Casa da Besta. E o título em espanhol era La Casa de la Bestia, só que casa, né? Em espanhol é caça, né? E não casa. Uhum. Então, assim, fizeram a tradução, tipo assim, muito ruim de erro de tradução, entendeu? Sim, eu errei a tradução. Eu coloquei a palavra espanhol casa, né, que significaria casa, como casa. Sim. Então, realmente, isso daí também é muito ruim. Não existe uma casa nesse filme. Não existe uma casa. É uma caça ao lobisomem. Acho que isso entra na questão da pessoa que colocou o título saber pouco sobre a história, né? Agora tem um título aqui. Filme, enfim. Tem um título aqui que eu acho assim, cara. Eu acho ele lindo. E ele não tem nada a ver com o filme, mas eu acho o nome tão bonito. Que é o filme lá do Lucio Fulci, que é o Dr. Turi a Duckling. Né? O italiano. No si si vesa un paperino. E ele foi lançado aqui como O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos. Profundo. Cara, né? A pessoa que traduziu esse título, ela devia estar muito drogada pra pensar, né, nisso. O Estranho Segredo do Bosque dos Sonhos. Esse foi tenso. Parece um filme adolescente, né? Contos de fadas, uma coisa assim. Não é nada, é um filme pesadaço, gore total. Então, dá aquela enganadinha. E a gente não pode esquecer, não podemos esquecer que alguns filmes, né, o título original, ele era viajado, ele era, digamos, de difícil compreensão, e quando fizeram a tradução para o português, mantiveram, e também ficou... estranho ou menos comum, mas aí há um respeito à obra. E aí eu vou citar aqui O Sacrifício do Servo Sagrado, que bonito tem caramba, esse título E que assim, o filme eu gostei muito do filme, mas ele é muito ame ou odeio. E eu lembro que quando eu assisti o filme, eu fui comentar com alguém, eu não lembrava o nome do filme. E eu falei, ah, aquele filme é a morte do servo, a morte do servo feliz, alguma coisa assim. Eu não conseguia lembrar. Foi com você. E eu, aquele filme do sacrifício, o servo, matar o servo, e eu não conseguia lembrar. É, e se eles manteram o nome, né, cara? Que é um nome muito bonito, assim. É. E esse, sim, tem tudo a ver com o filme, assim. Sim, sim, sim. Tudo a ver com o filme e com, né, a história que ele se baseia. É, tem alguns casos desses de tradução literal, né? Que acho que é o que dá mais certo. O que dá certo. Mas tem esses, sim, também, que a tradução é diferente, mas que fica bom. Diga. Eu já vou dar o meu exemplo mais querido, de Tubarão, gente. É. Melhor ever, tipo, Jaws. Ok, Jaws. Mandíbula, boca. Não ia ser tão legal, não é mesmo? Mas Tubarão, mano, tem seu efeito, ficou massa. A pessoa não precisou se esforçar muito pra criar esse título, porque a capa do filme é um tubarão. Então ela olhou e falou, tubarão, vou colocar esse nome. Pronto, foi fácil pro tradutor, pro pessoa do marketing. É, tem muitos bom, nomes, né, diferentes que eu acho que funcionam, assim. Acho dos melhores. Exemplos aqui, né? Eu até citei que é o próprio Massacre da Serra Elétrica, que eu acho que, mesmo não tendo a Serra Elétrica, ele é um nome bem marcante, assim. Sim, sim. É, vocês conseguem imaginar o Massacre da Motosserra? Não consigo. É. Agora não dá. Agora não dá. Né, gente? É, agora fica difícil. E talvez se fosse lançado como Massacre da Motosserra, a gente estaria comentando aqui que, beleza, foi a tradução ruim. Pode ser. O que mais? Eu gosto do Enigma de Outro Mundo. Também gosto, acho bonito. Eu acho que o título em inglês gosto. É um pouco genérico. É The Thing, né? É, e Enigma de Outro Mundo, acho que ficou simpático, assim. Fica, eu gosto também. Combina, né? Ficou. E faz sentido com o filme e tal, então... É. Eu gosto muito. Olha aí, que a criatividade, ela é bem-vinda, ela é bem utilizada, ela é positiva, ó. Então, não... Tem casos, né? Sim, sim. Tem um filme que eu gosto... dele, que é antigo ali da década de 80, 90 ali, que o nome dele era Near Dark, um filme de vampiro. E o nome dele é Quando Chega a Escuridão, a tradução, eu achei bonito, assim. Que não distancia do nome original, né? Uhum. Que Near Dark seria alguma coisa próxima à escuridão. Uhum. Aí o Quando Chega a Escuridão, eu acho o nome fica bonito, fica marcante, assim. Então, assim, ainda tem uma galera que trabalha direitinho, que consegue pegar ali e dar um nome legal ao filme. Tem sim. Tem gente que conserta também, né? Porque tem um filme, sim, que se chama My Little Eye, e que em português ficaria Meu Pequeno Olho. Não seria muito bem visto, eu acho, né? E veio pra cá, então, como O Olho Que Tudo Vê. Não, é o melhor bacana. Dos títulos, mas acho que é melhor do que o título original, nesse caso. Ah, eu achei bem bacana o nome, tá? O Olho Que Tudo Vê, porque faz referência total ao filme, né? Isso. É, que é aquela coisa ali de... meio de reality Big show, Brother, né? Que né? Tem uma câmera que tá sempre olhando a galera. Sim. Eu gosto também, agora vocês vão me julgar, mas... Gente, Os Fantasmas Se Divertem, isso, original, é Beetlejuice, que é o nome do... Cara, Besouro como Sul. Que você vai traduzir Besouro este Sul, nome? Claro. Que é um nome próprio, né? O nome do fantasma. Ai, mas Os Fantasmas Se Divertem, gente. Ficou legal. Não sei se é porque é da minha infância, eu lembro da Sessão da Tarde, mas eu tenho um uma identificação bem com Os Fantasmas tarde, né? Se Divertem. É bem Sessão ridículo. Da Tarde. Sim. Pois é, então. Ele cumpre sua função Sessão da Tarde, sabe? Eu tenho uma simpatia. Nossa, por esse nome. Deu uma sei. Saudade agora desse filme. Acho fofo. Pois é, então, ele gera nostalgia, acho que... Eu acho que Os Fantasmas Se Divertem, assim, não sei, mas também Beetlejuice não funcionaria lá, né, Besouro Suco Não rolaria, não. Não. Não sei, assim. Não incomoda o nome. Mas eu acho que na década de 80 haviam alguns filmes que eram os fantasmas alguma coisa. Eu lembro que tinha os fantasmas contra-atacam. Os fantasmas da pesada. Os fantasmas então, da pesada. Eu acho que ele veio também, meio que nessa onda, assim, é uma comédia, é leve. Vamos botar os fantasmas. O filme é divertido, eles se divertem, então vamos botar os fantasmas, se divertem. É o único que se divertiu. Né? Eles estão se divertindo. Ele literalmente é o Biraldi. Coloca isso aí mesmo. É, ele é o único que se diverte, realmente. Ai, Deus. Mas tá valendo. Eu gosto do título também. Mas é que eu acho que tem essa coisa da infância, mas a gente lembra com carinho. Eu fui procurar agora como é o título dos Fantasmas Se Divertem em Portugal, porque de vez em quando nossos amigos portugueses botam uns títulos muito parecidos, outras vezes bem diferentes. E não, eles colocaram também os Fantasmas Divertem-se. Olha aí. É verdade aquele caso lá do... Eu não sei, porque já me falaram que a tradução do Sexto Sentido era tipo o menino e o médico morto lá em Portugal. Não. Ai, deixa eu ver. Sério? Isso é verdade ou isso é zoação? Tem vários casos. É lenda urbana. Eu acho que são lendas urbanas, gente. Porque eu tinha visto um do Psicose também. Falando que era o filho que era mãe. Né? Mas não é possível. Isso é zoação, fazer né, isso, não é possível. Não é possível. Olha, eu não duvido de nada. Eu acho que esses que a gente citou são zoação. Mas eu não duvido de nada. Eu não ficaria muito surpresa se fosse real. Sim. É o spoiler do spoiler, né, galera? Tipo, o spoiler máximo é um filme esse. Que eu gostaria de ter assistido sem spoiler. Tá no título. Eu já sabia quando eu assisti. Olha, eu dei uma pesquisada aqui e segundo as fontes do Google, o Sexto Sentido em Portugal foi chamado também de O Sexto Sentido. Não, ok. Então era lenda urbana. É porque alguém me falou também, isso, eu não lembro. Tem uma lenda urbana. E eu não acreditei. Eu falei, cara, isso não é verdade, não pode ser. Socorro, né? Outro nome, tradução que ficou muito clássico aqui, é o corpo que cai, né, gente? E o original é Vertigo, né? Vertigem, tradução literal. Mas virou um corpo que cai. Funciona. Mas eu gosto de um corpo que cai também. Não sei. Eu acho que funciona também, ficou legal. Combina com a capa. É, mas teve outro filme do Hitchcock que teve uma mudança aqui. Foi, por exemplo, o Festim Diabólico, que o título original é Rope, de corda. E que, assim, tem super a ver com o que tá acontecendo, né, na casa. E Festim Diabólico, não sei, não... Parece um título meio... O nome é bonito, mas... É um nome bonito mesmo, mas não sei se combina tanto, assim. Tipo, é o que eu falei, do segredo do Bosque dos Sonhos lá. Sim. O estranho segredo do Bosque dos Sonhos. Lembrando, gente, que a gente estamos focados em filmes de terror, tá? Sim, claro. Porque... Não, se a gente fosse... É como eu disse, se a gente fosse ampliar para o cinema, a gente ia ficar aqui... Sim. Um episódio diferente por gênero, gente. Não. Comédia, então? Nossa Senhora. Sim. As traduções das comédias são muito ruins. Senhora. Ah, tem um filme que eu gosto mais do título original, que é o... Não que o título aqui no Brasil seja ruim, mas é isso, eu acho ele genérico. É o Extermínio. Eu gosto muito do título original, que é 28 Dias Depois. Sim. Porque eu acho ele, ele curioso, eu acho que ele desperta verdade. Interesse. O que, é que aconteceu 28 dias depois? Por que 28, não 30? Por que não 18? E eu acho legal isso, assim. 28 dias depois. Aí chega Extermínio, Extermínio. Tá, mais um Extermínio. Exato. Aí sai o outro 28 semanas depois, eles lançam como Extermínio 2. Sim. E será que saiu Ah, pelo menos bom, seguiu a lógica. Ainda bem que eles lançaram. Ainda bem que eles lançaram como Extermínio 2, porque eles podiam ter lançado como Ataque Zumbi. Sabe? É. Ataque Zumbi, sim, na Inglaterra. Uma coisa, sim, assim. Podiam. A gente tem que ficar feliz pelas pequenas coisas, por gente. Isso. Exato. Então vamos à estranha doença dos subtítulos de merda, que foi o que deu origem a esse episódio, né? Olha, eu não entendo, sinceramente, porque, veja, Suspiria, eu acho um título tão, tão bonito, tão elegante, tão... e que tem a ver com o filme. Pra que botar a Dança do Medo? Fica parecendo, sei lá, como era o nome como é o nome daquela série de filmes de dança, Glee? Não é Glee, não vou lembrar, mas que tinha, assim... Tinha uns subtítulos também bem... A Dança da Paixão... No Ritmo da Paixão... Aí a Dança do Medo... Não, minha gente, não precisa disso... É uma série Suspiria. De filmes... Eu não vou saber falar... Vou procurar aqui... Vamos aí falando... Também. Eu acho que é pra zoar, gente... Eu não vejo outra explicação... Porque eu tenho o título... Ele já é autossuficiente em si... Ele é autossuficiente, obviamente, que em si... Então, mas se falar... Mas... Pra que eu vou deixar assim? Se eu posso estragar, não é mesmo? Será que isso é um pouco... Aqui, vai ficar show será de bola. Que isso é um pouco pra... Assim, meio que dizendo, não, o público não vai entender. A gente tem que botar um subtítulo pra que fique claro do que é o filme. Ah, se só lançar Suspiria, ninguém sabe o que é. Então vamos botar a Dança pode da ser, Morte. Mano. Só faltou botar a Dança Sangrenta da Morte. Eu acho que pode ser algo por aí, sim, mas... Às vezes sai pela culatra, né? Porque se o subtítulo também não revela muito do que se trata o filme, porque, sei lá, Dança do Medo você vai assistir pensando que é o quê? Né? Então acho que não é de grande ajuda também pra ser inclusivo, se essa é a ideia, sabe? O que é mais inclusivo, eu acho que é, não é terror, mas né, tem uma coisa... Ah... Vocês vão entender. Que é Taxi Driver, né, gente? Taxi Driver, motorista de táxi. O que você tá fazendo, cara? Por que você fez isso? Me responde. Não dá pra entender. O cara colocou a tradução da coisa como subtítulo da coisa. Difícil, gente. Sério. É, um que eu separei aqui... Não tem como. Mas esse ainda se fala, pô, foi na década de 70, né? Nem todo mundo falava inglês, então ele resolveu deixar o título original e colocou a tradução como subtítulo, ok. Não sei. Vamos perdoá-lo. Eu não perdoaria. É, mais ou menos. Achei tipo, que é, tá. Teve um que saiu, O Último Exorcismo, parte 2. É, nessa acho que eles fizeram um... Não esperando que sair o 2, porque esse até no original, né? O título original é O Último Exorcismo mesmo. Parte 2. É. Mas tipo, um O Último Exorcismo, continua. É. É. Não o é o último, título americano, gente, é The é Last partir. Exorcism 2, Beginning of the End. Ainda, nessa eles que enfiaram... É que eles colocaram no subtítulo, né? Que aí dá lá, né? Uma quebrada, né? Beginning of the End, o início do filme, enfim. Péssimo também. Meu Deus. Tem também o Rush, A Morte Ouve. A Morte Ouve. Por quê? Né, porque tem que ter. Não. Senão não ia fazer sentido, o filme ia perder agora todo sentido. Agora Christine, O Carro Assassino. Eu não lembro, se o título desse filme fosse Christine, a gente saberia de antemão que era um carro? Acho que talvez pela capa, né? Não tinha na capa? Mas seria muito interessante você ver um filme com o nome de Christine e dentro do filme você descobrir, né, que esse Christine seria o carro no final. Sim. Que é o carro, não é tipo alguém dirigindo o carro. Sabe? Isso, isso mesmo. Exato. Não é alguém chamado Christine. Exato. É, então, tirou o suspense também do filme, mas ok. Pois é. Eu gosto também, quer dizer, gosto, né? Outro que é ruim é o Pulp Fiction, né, gente? Tarantino. Aqui virou Pulp Fiction. Tempo de violência. Porque também, por que não, não é mesmo? Se eu posso, se eu tenho limite, eu não tenho limite de caracteres, vou colocar ali. Não, ficou bem ruim. Ficou bem ruim. Tempo de violência. Tempo de violência não ficou legal, não. É horrível, gente. Sei lá, um aviso, né, gente? Vocês vão assistir um filme que é violento e tal, mas... não sei. É, tipo isso. E o que vocês acham do Hellraiser? É o Renascido do Inferno, né? Uhum. Que Hellraiser, Renascido do Inferno. Sim. Traduz, né? O subtítulo que traduz o título. Foi aquilo que eu falei. É o mesmo caso do Taxi Driver, traduzir. Sim. Sim, eu acho que pode ser por uma coisa assim, não quero mudar, mas ao mesmo tempo quero explicar essa palavra em inglês. Então eu vou colocar aqui porque... sei lá, que eu posso, que eu tenho poder pra isso. Agora, uma coisa que tem acontecido ultimamente são títulos originais que não foram traduzidos, não foram alterados, enfim. Como foi o caso de Stranger Things ou de Bird Box, os dois da Netflix. Qual que é a dessa tendência, gente? Sim. Eu acho que é uma tendência de mercado, na verdade. Eu acho que, por exemplo, Star Wars foi talvez o precursor disso. Eu acho que foi quando estavam lançando o 1, 2, 3, ou... não lembro ao certo, que aí foi feito um acordo de que não se queriam que fossem traduzidos, porque queriam que a marca fosse conhecida internacionalmente, independente da língua que se falasse lá. Uhum. Então, eu não vou ser Guerra nas Estrelas no Brasil, não sei o que na França, não sei o que na Espanha, não sei o que no Japão, não. Vai ser Star Wars, onde quer que vá. Inclusive, uma coisa que eu acho super estranha, só saindo um pouco do terror, é que os personagens da Disney estão fazendo isso também já faz um tempo. Então, por exemplo, você pega a Sininho, ela não é mais Sininho, ela é Tinkleberry. Tinkleberry. Então, assim, isso tudo faz parte dessa lógica de... é uma forma universal de reconhecer o produto, no caso, o personagem. Então, eu acredito que tem a ver mais ou menos com isso. Uma lógica de mercado, assim, de mercado global. O Stranger Things, eu acho... sim. Que virou uma marca forte mesmo, né? Da própria Netflix. Uhum. E o nome é um nome que pega muito fácil em qualquer... é um nome em inglês que funciona muito bem. Qual seria a tradução legal de Stranger Things, seguindo bagulho esse nosso sinistro. Podcast? Bagulho sinistro, gente. Não... bagulho sinistro. E se a gente fosse pegar um título que assim não fosse uma tradução, mas um título a la, sei lá, Quadrilha de Sádicos, que não tem nada a ver com o título original, como seria? As Crianças Encantadas ou As Crianças Amaldiçoadas? Nossa. Não, talvez... Qual que é a cidade que eles moram? Mesmo? Hawkins. Cidade, Hawkins. Não. Hawkins, né? Hawkins. Ia ter alguma coisa a ver com a cidade, eu acho, hein? Tipo assim... cidade maldita. Algo desse tipo. Não, mas acho que ia ter que ser algo um pouco mais leve, não? É porque é meio infantil, né? Uma é verdade. Coisa bem Amblin, assim. Então, Turminha da Pesada. Aventuras da Cidade Perdida. É assim, acho que combina mais. Essas coisas assim. Mas isso que o Felipe falou de manter os títulos também tá muito forte nesse serviço de streaming mesmo, né? Porque como é um serviço, né, internacional, e você acessa ele de qualquer lugar, tipo, você vê que qualquer lugar que você vai acessar o seu produto, o seu canal ali... A própria Amazon Prime, né? Ela tá lançando algumas séries. E ela tá mantendo os nomes em inglês. Que tá saiu essa... Sim. É, a maioria dos... Essas que saíram baseadas aí no New Game, mano. Como é que Deuses é, gente? Gods? Americanos e Good Omens. É American Gods. Ela foi lançada como American Gods ou foi lançada como Deuses Americanos? Não, acho que foi como American Gods mesmo. Foi como American Gods. E o outro é Good Omens, né? Uhum. Que é o Belas Maldições. Eu até perguntei pra um amigo meu se ele tava assistindo Belas Maldições. Ele não fazia ideia do que eu tava falando. Porque ele só conhecia como Good Omens. Que é isso, né? Ele só como Good Omens. É. Pois é. E você vê que a maioria das produções originais da Netflix e de todos os serviços de streaming, né, a maioria deles, mantém os títulos originais. Stranger Things, Bird Box, The Rain, Dark. Tá tudo com título original, assim. E eu acho que também, além de uma estratégia de marketing, é porque as pessoas hoje em dia estão mais habituadas com a língua inglesa, né? Não é mais um estranhamento tão grande você ver palavras em inglês em certos lugares. Sim. Então, não vai afastar o seu público, né? Está como seria uma tradução de Dark, assim, por essa equipe que fez, por exemplo, Evil Dead, assim, ou A Morte do Demônio. A Dark, eu acho que seria a Floresta Amaldiçoada, uma coisa assim. Dois. A Floresta Amaldiçoada, dois. Gente, eu lembrei de uma aqui que é o meu favorito do mundo. Smallville, As Aventuras do Superboy. Nossa. Nossa. Nossa. Nossa! Ai, pessoal, gente, dói até o pessoal, coração, pessoal, né? Achei a série de filmes musicais que eu falei que faz... parece agora que Suspiria é um quarto filme dessa franquia. Que é o Dirty Dancing, Ritmo Quente, de 87. Aí, em 2004, teve Dirty Dancing 2, Noites de Havana. E aí, em 2010... teve Dirty Dancing 3, Capoeira Nights. Então agora temos Capoeira 4, Nights. É, tá aqui. Capoeira Nights. Capoeiras Nights, tipo noites de capoeira? Exato. Dirty Dancing 3. Gente, essas pessoas não sabem o que tá capoeira. Ai, amo. Bom... É, e aí se a gente pode seguir, na verdade, essa lógica, entra aí a dança do medo, né? Porque tem o Ritmo Quente, Noites de Havana, e agora a dança do medo. gente, a gente falou horror, tudo isso, mas eu espero que nunca mude pra gente poder continuar se divertindo desse jeito. A gente gosta. Ah, gente, mal, mas assim, total. Maravilhoso, né? Pô. Que isso? Ah, gente, só pra esclarecer, a gente não falou isso no começo, mas a gente tá falando mal dos títulos, exato, filmes, tá, galera? Tipo assim. Exato. Filmes independentes de títulos. Claro que tem filmes ruins também, mas. Mas coisas acho diferentes. Que é isso. Vocês têm alguma consideração final? É isso. Ah, não. Eu estou maravilhada com tantas coisas. Eu tenho só um comentário a fazer que sai também do terror, porque. É uma. Eu sofro muito com essa coisa dos títulos e não é só com filmes de terror, não. É, eu lembro que uma das séries que eu mais gostei, assim, né, na minha infância / adolescência, ela já tinha esse problema de tradução, que era o título original é Beverly Hills 90210, e que teve o maravilhoso título brasileiro de Barrados no Baile. E que assim, não faz o menor sentido. Nenhum. O Beverly Hills 90210 é o endereço, é o CEP de onde a ação acontece. E aí você chega Barrados no Baile. E que. Que baile? Quem foi barrado? O que houve? E aí a série, ela foram 10 temporadas. Então na primeira temporada eu acho que deve ter tido algum baile no high school. Mas sei lá, na oitava, na nona temporada, todo mundo velho. Quem ia ser barrado? O povo não tinha nem mais idade pra ir pra baile. Só se fosse um baile da terceira idade. E teve, saiu uma temporada recentemente também, não? Ai, gente. Vai ter um remake agora. Não, é, não é bem um remake. É uma. Eu não sei o que é, mas é uma série com 6 episódios com eles. E aí ninguém sabe exatamente o que é. Eu vou assistir. Gente, eu lembrei de outra coisa bizarra também, que não é do universo do terror, mas não sei se alguém aqui assiste ou assistiu Big Bang Theory, a série, passava na Warner. Se você coloca aquele negócio dublado, você vai ver que a abertura, que é uma música, eles traduziram e fica um carinha cantando em cima, dublado, cantando em português, a música de abertura. Gente, por que fazer é demais, isso, né? Com a música? Sério. E perdeu o tempo, tipo, contratou um carinha pra cantar, tem um ali dando um sonzinho no fundo. Pra que você vai fazer isso, mano? Com a música. O SBT, tipo, é uma música. Traduz, assim, literal, essas séries, assim. Tipo, Two and a Half Men, Dois Homens e Meio. É. É o Big Bang Theory, a teoria. Sim. Big Bang. É, mas isso na própria Warner, você vê essa... É, mas isso na própria Warner, você coloca em português lá, você vai ver traduzidinho. Eu também. Eu acho que a gente devia criar uma enquete com os nossos infernautas pra que eles pensem, peguem Stranger Things e criem, assim, as traduções como se fosse cara do A Noite Alucinante 2 fazendo. E aí... O melhor, a mais... Ai, sim, gente. Anos 80, né? É, estilo de tradução. Tem que ser anos 80, cara. Anos 80, assim. Tipo, a hora, não sei, da Cidade Fantasma. A hora do Demon Call. Ou qualquer coisa. O melhor, a gente faz uma enquete e aí no próximo podcast a gente anuncia. Sim. É, e faz, e não sei... Eu não sei se a gente tem algum prêmio pra dar. A gente tem algum prêmio pra dar? Eu acho que não. Não sei. Tem que ver com o chefe. No momento, mas um dia a gente vai ter. Festival do Boca do Inferno. A gente daqui pra lá já te arruma algum prêmio pra dar. Sim. Mas sim, deixem as suas respostas aqui no post. É, gente. E aí a gente vai escolher a melhor e vai citá-la no próximo episódio. Eu vou participar, cara. Sim, talvez um dia você ganhe alguma coisa. Crianças talvez. Estranhas. A gente não sabe. Ou mas então, você vai ganhar um reconhecimento. Ou então, a gente compra no Mercado Livre um DVD de Uma Noite Alucinante 2 e dá de presente pra você. Pensemos, gente. Também. Sim, é, mas deixem as sugestões, porque vai ser muito legal, gente. Por favor, deixem sugestões nos comentários no Face, todos os lugares. Encham essas redes com títulos horríveis. Então obrigada. É isso, pessoal. Obrigada a vocês pela participação. Oi? Falei, vambora? Bora. Vambora. Foi ótimo. Vamos. E só queria lembrar os infernautas, então, de seguirem, acompanhar a gente nas redes sociais, visitem o site, deixem seus comentários. Não só de títulos ruins, mas sua opinião sobre o nosso podcast, sugestões de temas são sempre muito bem-vindas. E quem puder nos ajudar através do Padrim, a gente tem várias recompensas bem bacanas. Então ajudem esse projeto a continuar, por favor. Ajuda o Boca, gente. Sim, e talvez a gente possa te dar um prêmio no futuro. Contribuições para o Padrim geram prêmios no futuro. Como é que foi a campanha que a gente lançou? É isso. Gente? Como é que é, gente? Capeta Esperança? Hã? É Capeta Esperança. É pro pessoal. Nossa, ajudar um pouco. Essa merecia tá aqui também. É isso aí mesmo, Capeta Esperança. Capeta Esperança, gente. Vamos ajudar um pouco. Aí você tem que entrar no título ruim de campanhas, viu? Porque, ó. Foi bem bom. A gente foi mal. Gente, Felipe quebrou. E com essa a gente se despede. Tchau, infernal. É isso aí, tchau, gente. A gente vai consertar o Felipe agora. Tchau. Beijo.